negro, zumba, África, bambata, negritude ativa aí todos os compassos. No pulo da pantera, de punho cerrado agora, parada é a vera. A chapa quente, bate de frente, sem estigmas e sem barreiras. Desotula em disputa, bicho doido, cão danado, cabra macho desigrado, fica sempre desalinhado. Os caralho e as caralha não demarca, desenquadra o excluso, embucetado. Angola de Anga, tô ligado. Vitórias atravessa os mares, de pereiras, macieiras, novas árvores foram feitas. Enquadrado em dementes, mentes, suicídio inconsequente. Sua queda vem de cima, da base, do cume da pirâmide, do morri da favela, do morri da favela. Racistas, racistas otários, raça, raça, raça do caralho. Racistas, polícia, a morte, polícia, socorro. Racistas. Vai. Reflexão pra racista é all star na cabeça. Nossa luta antirracista, não esperamos nada da sua descendência que dissemina seu ódio, tomando um gelol. Me xinga de macaco no campo de futebol. O Brasil é um país racista que te ilude com meritocracia. O senhor do engenho te ensina a acreditar em fantasia. Preto e polícia são palavras rivais. Ele é o capitão do mato nos tempos atuais. Tem licença pra matar, amparado no distintivo. O Estado não quer mais um preto vivo. O anuário de violência é o reflexo do descaso. Os pretos continuam só tomando no rabo. Índice de violência que destrói nosso povo. Nos joga na cela, essa é a realidade da juventude periférica. Racistas, otários, raça, raça, raça. Polícia, a morte, polícia, socorro. Racistas. Então eu digo meu rapaz, mas raça do caralho. Racistas. Preto, preto, preto, preto e polícia são palavras rivais. É o terror, é o terror. Rap nacional, é negritude, voltou. Sou demais pro seu quintal. Meus amigos vi morrer sem entender a guerra. Na montanha uma PT e mal pegaram na caneta. A fome que eu sinto é a mesma que os nego. Filho consequente de uma pátria de tragédia. Você crente, pouco entende, chama filho do diabo. Meu pai me abandonou no inferno e foi pra casa do caralho. O que me mata é prazer, prazer. Cadê meu palco? Eu não preciso de fio. Melhor junta aliado. Esse som é tipo coca, causa ressaca moral. Esses versos tão sombrio, mexe com o espiritual. Isso não é porra nenhuma, é pouco rap, vale o tolo. Esse poema é o silêncio que precede o esporro. E sempre tem uma falha no sistema. Foda é treta do porra nenhuma. E os filhos dos fudidos que sempre me fudeu, agora tão cantando rap se vestindo como eu. E aqueles que são como eu se tretaram por fama, dinheiro, buceta e cargo comissionado. Um MC de ar-condicionado, condicionado, americanizar o nosso abrasileirado. Suas peles clarearam o discurso egocêntrico. Se esqueceram que pra tá aqui, quantos dos nossos morreram?